Isso é garantido no Alcorão Sagrado. Não sentirão o efeito negativo da bebida inebriante no paraíso. E rios, imagine rios gigantes de mel, sem nenhuma impureza. E no final do versículo diz: e o perdão de Allah Azza wa Jalla, você terá o perdão de Allah, jamais sentirá mais, ou sentirá a ira dele. E sabemos que para as pessoas que gostam de um bom prato, o momento mais triste é quando ele fica satisfeito e não consegue mais comer. O desejo dele é comer mais, mas ele não consegue mais, o estômago não cabe mais, ou ele se satisfez. Um judeu na época também tentando testar o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, disse para ele: você quer dizer que no paraíso comem e bebem? O mensageiro disse: sim, comem e bebem. E digo mais, cada morador do paraíso terá força de 100 homens, na comida, na bebida e na relação sexual. E se a pessoa comer, ela não precisa evacuar, ela não sente essa necessidade, mas ela soa, simplesmente soa, e o suor dela é de almíscar, com cheiro agradável, e o estômago fica leve novamente. Antes disso, você tem que imaginar que você só come no paraíso por prazer, não porque sentiu fome. No paraíso ninguém sente fome. Você come por prazer e continua comendo por prazer, sem ter o estômago pesado. São coisas de difícil imaginação, mas com certeza, certamente, existe no paraíso. A vestimenta, tipos de seda, seda brilhosa, seda mais fina, ouro, prata, pedras preciosas. O Alcorão cita num versículo e diz: serão ornamentados com ouro e prata, e a vossa vestimenta será de seda. Ouro que as pessoas são ornamentadas são diferentes também no próprio paraíso, porque no paraíso as próprias casas são feitas de ouro. Então o ouro que é usado como ornamento, ele tem que superar o ouro das casas. No paraíso as casas são feitas, os tijolos do paraíso são do próprio ouro. E tipos de seda mencionadas no Corão: sundus é uma seda fina, de toque agradável. Istabraq é uma seda também igualmente, mas de visual diferente. Esses são os tipos, ou alguns dos tipos de vestimentas do paraíso. As mulheres no paraíso. Uma única mulher no paraíso, ela tem 70 tipos de ornamentos vestidos, 70 tipos de roupa vestida. Se você olhar para uma mulher aqui na terra, uma roupa só é suficiente para cobrir a pele dela, o corpo dela. No paraíso, 70 tipos de roupas sobrepostas uma acima da outra, e ainda assim são transparentes, e menciona o hadith que a pessoa é capaz de ver até os ossos do corpo da mulher por detrás do próprio corpo dela, e de 70 tipos de vestimentas. Uma pessoa presenteou ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam um tecido de sundus, que é um tipo de seda. As pessoas ficaram impressionadas com o tecido. O mensageiro disse para eles: ficaram impressionados, mas saibam que os lenços usados pelo Sa'd ibn Mu'adh, o Sahaba, os lenços usados pelo Sa'd ibn Mu'adh no paraíso superam esse tipo de tecido. De onde vem o tecido usado no paraíso? Ele vem das cascas dos frutos depois de colhidos. Cada tipo de fruto, imagine essas laranjas e essas peras do mercado. Leve a sua imaginação para algo muito mais nobre, e mesmo assim você não alcança. A cobertura dos frutos, de quando o fruto se é colhido, sobra um tipo de folhas que se transforma em esse tecido. Só para finalizar, tem um versículo do Alcorão que diz, no final do versículo: os moradores do paraíso não desejarão jamais sair dali, nunca mais, Aí você imagina o quão de coisas boas que existem nesse paraíso, que esperamos que Allah Azza wa Jalla nos abençoe a nós todos e a todos os muçulmanos e faça com que a gente seja moradores desse paraíso.